acontece no dia 14 de setembro, faz parte das comemorações pelos 38 anos da Rádio Ipirá FM. Sete horas e 21 minutos, 7h21. Lembrando que para que você possa participar da nossa Hiper FM Runner 2025, você deve fazer a sua inscrição. A sua inscrição pode ser feita no site Central da Corrida, tá bom? Site Central da Corrida. Você realiza a sua inscrição, você efetiva a sua inscrição. E mais edição da nossa corrida e caminhada aqui da Rádio Hiper FM, então Central da Corrida. Ou, se preferir, pode vir a nossa emissora, pode vir aqui a Rádio Ipirá FM para você fazer também a sua inscrição. Então, tem essas opções, você pode fazer a inscrição no site Central da Corrida ou vindo aqui a Rádio Ipirá FM na Praça Roberto Sintra para garantir já a sua participação. Então, dá um pulinho aqui na Praça, a Rádio Ipirá FM, e faça a sua inscrição também. Sete horas, 22 minutos, 7h22. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso programa, né? Papo reto até as 8 horas da manhã. Informação para você que está acompanhando o programa Papo Reto, informação chegando aqui no nosso programa, né? O programa Papo Reto, vamos falar aí sobre uma medida que propõe a isenção do ICMS dos combustíveis para motoristas e aplicativos, taxistas e mototaxistas aqui no estado da Bahia. Motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas e condutores de transporte por fretamento podem ser beneficiados com isenção do ICMS sobre combustíveis, peças e serviços automotivos. A medida veio em projeto de lei apresentado pela deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB, na Assembleia Legislativa aqui da Bahia. A proposta foi protocolada na segunda-feira e prevê a isenção do imposto estadual mediante comprovação de regularidade da atividade, autorização municipal, além de inscrição ativa e regular na Secretaria da Fazenda. Também será exigida a documentação específica a ser definida em regulamentação posterior pelo Poder Executivo, num prazo de até 90 dias após a sanção da lei. Segundo a justificativa do projeto, a medida pretende reduzir a carga tributária e ajudar a manter esses trabalhadores no mercado, com um impacto positivo na economia local e na qualidade do serviço prestado à população. 7 horas 25 minutos, 7h25. Você tem acompanhado todas as discussões envolvendo aí esse projeto de anistia que está sendo costurado por alguns políticos em Brasília. Pois é, e aí uma pesquisa divulgada recentemente aponta ali que a maioria da população brasileira é contra a anistia dos presos pelo vandalismo do 8 de janeiro. Um total de 56% dos brasileiros são contra a aprovação de um projeto para conceder anistia aos presos e condenados pelos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira. O resultado apurado pelo Datafolha é o mesmo apresentado em pesquisa da Genial Quest, que foi revelada ao público no domingo. Na pesquisa, os mesmos 56% disseram acreditar que as pessoas envolvidas nos atos de vandalismo deveriam continuar presas. No Datafolha desta segunda-feira, 37% afirmaram ser a favor da aprovação do projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro. Já no levantamento da Quaest, 18% afirmam que essas pessoas nem deveriam ter sido presas e 16% pensam que devem ser soltos porque já estão presos há tempo demais, o que resulta em 34% de alguma forma defendem então a anistia. A questão do tamanho das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos que foram condenados até aqui pelos atos do 8 de janeiro revela maior divisão entre os entrevistados do Datafolha. 34% consideram adequada a sentença em 17 anos de prisão fixada para alguns condenados. 36% acham que ela deveria ser menor e 25% avaliam que ela deveria ser maior. Apenas 5% responderam não saber. A visão sobre o projeto de anistia muda de forma expressiva entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 72% dos que disseram votar em Bolsonaro, deveriam sim haver anistia. Já 68% dos que afirmaram ter votado em Lula rejeita a ideia de anistiar os condenados pelo vandalismo em Brasília. A pesquisa Datafolha também questionou os seus entrevistados sobre uma eventual mudança na lei da ficha limpa, que surgiu como estratégia da oposição para tentar reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As opiniões da pesquisa estão divididas. 47% são favoráveis à alteração, outros 47% são contrários e 5% dizem não saber. O Instituto Datafolha entrevistou 3.054 eleitores de 172 cidades entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Pois é, né? E você que acompanha o programa Papo Reto, qual é a sua opinião sobre esse projeto de anistia aos condenados, né, aqueles que estão sendo julgados pelo 8 de janeiro, pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro de 2023. Você acha que essas pessoas condenadas, né, e ainda em processos, sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser anistiadas, devem ser liberadas dessas punições? Ou não, você acredita que elas devem ser punidas, devem permanecer presas e o tempo que já estão detidas não interessa, não importa? Qual é a sua opinião sobre aí esse projeto de anistia? Você concorda com a anistia? Você discorda da anistia a essas pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro, atos de vandalismo nas sedes dos três poderes lá em Brasília? Qual é a tua opinião? Pode participar aqui do programa Papo Reto e emitir a sua opinião sobre esse assunto também. 7 horas 31 minutos, 7h31. Vamos seguindo com o programa Papo Reto até as 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, tem o nosso programa Conexão Chapada. Já já, então, tem também programa Conexão Chapada para você, que acompanha aí a nossa Rádio Ipra FM, acompanha aqui o programa, a programação da 104.1. Então, já já, Conexão Chapada, e até as 8 horas da manhã segue aqui o programa Papo Reto é, no, em nome de Aposentec, sua consultoria previdenciária, farmácia Cerqueira, aqui em Pirá, na Avenida César Cabral, e Ipirá FM Runway 2025. Venha participar, hein? Você também, dia 14 de setembro, aqui em Pirá, mais edição da nossa corrida e caminhada em alusão ao aniversário da Rádio Ipirá FM. E sábado agora tem aquele treinão maravilhoso, a partir das 5h30 da manhã, concentração aqui na Praça Alberto Sintra, e a largada está prevista para 6 horas da manhã. Papo Reto. Papo Reto. 104,1. Aqui o patrocinador anuncia e vende o seu produto. Coloque você também, a sua empresa, nesta vitrine. Porque a gente faz rádio pensando em você. Atacadão Pinheiro, distribuidor oficial da linha ISM, refrigerante, água e energético, e ainda uma grande variedade de produtos alimentícios, de higiene, congelados e muito mais para abastecer o seu comércio. Atacadão Pinheiro, solicite a visita do nosso representante, Rua Otaviano Amâncio, próximo à Prefeitura, fone 75-99129-9105, Ipirá, direção Arnóbio Pinheiro. Casa CIAP, Centro de Atendimento Terapêutico, onde você encontra a melhor equipe multidisciplinar, acolhedora, formada por terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, psicomotricista, auxiliares terapêuticos, nutricionista, aplicadores de aba, neuropsicopedagogo, especialistas em educação inclusiva, realização de atendimento educacional especializado, profissionais de excelência que estão em constante informação. Na Casa CIAP, as famílias ficam felizes. A evolução das crianças é notável. Um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para a criança. Casa CIAP, Rua José Pereira Batista, número 90, Morro da Alegria, aqui em Ipirá. Conquiste sua habilitação com a melhor autoescola da cidade. A Autoescola do Walter oferece um ensino de qualidade que garante sua aprovação com confiança e segurança. Aulas práticas e teóricas com veículos modernos e horários flexibilizados. Autoescola do Walter, há 25 anos no mercado. Telefone 75-99120-2222, Avenida César Cabral, em Ipirá. Se você, amigo produtor, está precisando de produtos agropecuários, você acabou de encontrar. Na Agro Oliveira, você encontra a maior variedade de medicamentos veterinários, rações, sal e ferramentas. Na Agro Oliveira, você dispõe de suporte médico veterinário, melhor atendimento e muitas promoções. Agro Oliveira, a loja do amigo do campo e da cidade. PA 052, quilômetro 86, Ipirá. Informações 75-99250-5880. Quer construir ou reformar sem dor de cabeça? Então passe na Casa da Construção. Só na Casa da Construção você encontra tudo para construir com os menores preços e o melhor atendimento da cidade. Passe lá e confira as promoções da Casa da Construção. Telefone 3254-1027. Casa da Construção, Rua Valdomiro Lins, Ipirá. Na Clean Saúde, você tem um atendimento completo e especializado em odontologia, serviços médicos, estética e laboratoriais, tudo em um só lugar, proporcionando atendimento de qualidade com especialistas como dentistas, ginecologistas, pediatras, psicólogos, entre outros, e ainda realiza vários tipos de exames laboratoriais em parceria com o Laboratório Análise. Invista na sua saúde e beleza com quem entende do assunto. Clean Saúde, Avenida 2 de Julho, em Baixa Grande. Fone Zap 74992232359. A Ótica Alta Visão informa a todos que o sorteio dos R$500 não teve ganhador. Então, será realizado um novo sorteio neste sábado, dia 5 de abril. Mais uma chance para você concorrer. Agradecemos a todos os clientes que participaram. Continue comprando na Ótica Alta Visão. Temos exame de vista computadorizado, lentes, armações e muito mais. Ótica Alta Visão. Qualidade, atendimento especial e facilidade no pagamento. Rua Riachuelo, número 109, descendo o Banco do Brasil, direção de Jorge. Para mais informações, 75991580401. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Consultório Odontológico Doutora Rafaela Petilo. Mais de 15 anos de experiência para realizar seu atendimento odontológico de forma segura e confortável. Além de equipamentos de alta tecnologia, seja para aquela consulta de rotina ou para lhe entregar o sorriso dos seus sonhos. Profissionais especializados em atendimento de crianças, canal em sessão única, aparelho estético e convencional, implantes e próteses dentária, lente e estética. Consultório Odontológico, doutora Rafaela Petilo. Nossa meta é fazer você sorrir com serviços de excelência. Praça Roberto Sintra, próxima Caixa Econômica. Fone 75992549517, Ipirá. Domingo só vai dar dinheiro. 60 mil reais. 60 mil reais é o quinto sorteio do Agromania da Sorte no próximo domingo. É tripla chance. 5 mil no quarto sorteio, 4 mil no terceiro, 3 mil no segundo, 2 mil no primeiro sorteio. Tem mais. 5 giros de mil reais é tripla chance e só custa 10 reais. Você ainda não foi no Mercadinho Frigorífico Pague Menos? Onde você encontra variedade, qualidade, atendimento especial. Lá, a carne já vai temperada e prontinha para seu churrasco. Carne fraldinha, carne assim com osso, carne peito com osso, fato misto, carne suína. Na rua Joaquim Elias Madureira, descendo para o Morro da Alegria, em frente ao bar Ponte da Galera, direção do nosso amigo Nildo. Aceitamos cartões de crédito, de débito, transferências via Pix e muito mais. Nildo agradece a preferência. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie. Solicite orçamento pelo fone Zap 75-3254-1500 ou pelo e-mail contato@ipirafm.com.br. Aproveite para seguir o nosso Instagram, @ipirafm, e ficar por dentro das novidades. Ipirá FM. Essa é a sua rádio. Ipirá FM. Papo reto. já de volta com o programa Papo Reto e com a participação popular. Tem participação aqui do nosso querido Ara Júnior, ele participa do programa Papo Reto desta terça-feira. É com você, Ara, muito bom dia. Bom dia, Marconi, bom dia a todos os ouvintes do Papo Reto, quem fala é Ara Júnior. Marconi, passando aqui para falar mais uma vez sobre a tensão que está neste mundo de meu Deus através desses decretos de Donald Trump e sobre a questão aí, rapaz, desse tarifaço que Donald Trump está impondo aí nos países inteiros. Rapaz, esse cara, ele tem que ver que a gente vivemos num mundo globalizado. E como é que o cara impõe taxa de 30%, 40%, 50%? Onde é que vai parar esses produtos que a gente consome mundo afora, já que a gente sabe que há uma globalização? E aí o cara fica pensando num decreto unilateral, sem pensar na necessidade nem do seu país, porque esses decretos, esse tarifaço também, entendeu? Atinge aí a comunidade americana. E não sei o que é que ele está pensando, Marconi, sobre esse tarifaço, que com certeza causa recessão, causa inflação e fome no mundo inteiro. Pelo amor de Deus. Jesus, volte logo. Bom dia. Valeu, agradecer o Ara Júnior comentando, né, sobre as medidas adotadas pelo governo norte-americano, pelo governo do presidente Trump. Né? Trump vem criando essa guerra tarifária, o tarifaço, mundo afora. Temos ali a China, né, revidando, de certa forma, as tarifas impostas pelo governo norte-americano, pelo presidente Trump. E aí o Brasil, né, falando com relação a essas tarifas também, o presidente Lula falando que talvez tentando minimizar os impactos que isso possa causar na economia do Brasil, já que há um colchão, nas palavras do presidente Lula, e 320, algo em torno disso, milhões ou bilhões de dólares. E isso pode minimizar ali, de momento, a situação das tarifas. Mas são medidas, né, que os países, como eu disse, o Ara, em uma espécie, na questão da globalização, precisam se atentar, já que essa guerra vai causar efeitos devastadores não só aos países que serão afetados com esse tarifaço do Trump, mas também ao próprio país lá, aos Estados Unidos. Então, é preciso uma certa cautela e talvez seria um passo inteligente do Donald Trump dar um passo atrás, né, rever essas medidas. Bora aguardar para ver o que vai acontecer. São 7:46, 7:46. Vamos lá, tem participação que fala sobre a Embasa. Vamos ouvir. Bom dia, Marconi. Eu quero aplaudir da Chácara Bela Vista. Rapaz, já estive aí na Embasa para conversar com o gerente, né, para ver se ele resolve esse problema meu aqui da água. Porque eu boto um tanque de 2 mil litros, eu passo uma semana para encher. Quer dizer, os funcionários já esteve aqui, abriu o registro, sabe que o problema não está no registro, está na vazão da água que vem da rua para o registro. Eu já estive lá embaixo e já conversei sobre isso aí. Aí tiveram quinta-feira aqui, aí disseram que vinha resolver esse problema, até hoje nada. Rapaz, é uma falta de respeito, véio. Essa Embasa tá demais. Ela tá brincando com a paciência da população de Pirá, principalmente com a minha. Eu tô com o recibo aqui para pagar. Eu só vou pagar depois que ele vier resolver o problema da minha água. Porque senão eu não pago, não. E a dele, se vier aqui cortar minha água, o negócio não vai apertar pro lado dele, não. Tá aí, nosso ouvinte que se queixando também da Embasa, ele fala, poxa, tem um reservatório no sítio dele de 2 mil litros e leva uma semana para encher esse reservatório. E aí precisa que o pessoal da Embasa vá até a localidade, averiguar o que está acontecendo, se o problema é na rede de distribuição que vai até o sítio, para que esse problema seja corrigido e o problema, então, possa ser sanado, no sentido de garantir que a água chegue de forma que possa atender ao nosso ouvinte, o Claudir, participando aí, tá bom? Ele fala, poxa, está com recibo em casa lá, só que não vai pagar até que o pessoal da Embasa possa dar uma resposta a ele, né? Dar uma resposta, solucionar o problema. Não adianta vir com ameaças de que haverá o corte, né, do fornecimento de água, já que a água, infelizmente, nem cai direito lá no sítio dele. Dona Embasa, é preciso, né, um pouco mais de respeito aos consumidores, tentar buscar uma solução para esses problemas. E falando em Embasa, tem mais uma participação e vem lá do povoado da Caixa d'Água, que também fala sobre a situação da falta de água nas torneiras. Povoado da Caixa d'Água, aqui no programa Papo Reto. Bom dia, Marconi. Eu gostaria de saber dessa Embasa, se não vai mandar esse cara que distribui água, solta água para essas ruas, a rua Raquel Sampaio, a rua Roque Carneiro, todas essas ruas nós estamos sem água. Poxa, velho, a gente paga a água, já tem 30 dias que ele soltou um pingo de água, tem reservatório alto que até agora já está seco, porque ele solta água tão pouca que quem tem reservatório alto não dá para parar nem um metro de água. Aí fica difícil, né? Porque a gente paga a água. Agora tem rua que cai 3, 4 dias direto, a água forte. E nessa rua daqui não cai água. Aí fica difícil, né? Porque a gente paga a água. Já tá perto da conta cair de novo e a água que é boa, nada. Fica muito difícil, né? Condições dessa. Daí o nosso ouvinte, né, falando sobre a questão da precariedade do abastecimento de água em algumas ruas do povoado da Caixa d'Água. Pessoal da Embasa, equipe de reparo, equipe técnica da Embasa, vai até a localidade, vê o que é que está acontecendo, resolve o problema. O consumidor, ele merece respeito, ele paga a conta, ele paga, o recibo é entregue lá, ele vai lá de maneira fiel e faz o pagamento. Mas a Embasa, pelo lado dela, né, no lado que cabe ao pessoal da Embasa, infelizmente há essa deficiência. Portanto, fica aí o nosso pedido, né, para que a equipe da Embasa possa se deslocar até o povoado da Caixa d'Água também e solucionar o problema. Dá uma resposta aos consumidores que estão sendo afetados e, de certa forma, estão sendo lesados, já que, infelizmente, a água não cai nas torneiras lá de algumas ruas do povoado, ruas aí citadas pela nossa ouvinte. E o areal do Anum também está sem água. Olha só o tanto de problemas, né? O tanto que os consumidores vêm sofrendo aqui em Pirá com relação a esse serviço da Embasa. Tem mais ouvinte aqui que fala agora direto do Areal do Anum, aqui em Pirá. Bom dia, Marconi. Bom dia a todos. Oi, Marconi. Aqui no Areal do Anum de Baixo está todo mundo sem água. Fala com essa Embasa para ela soltar água para a gente, que nem água no banheiro não está tendo. Quando ela soltar água? Como é que pode? Vai água para o canto e para outro lugar não vai? Ela tem que soltar água. Como é que ela quer fazer? O que é que ela quer fazer com a gente? Tem que abrir água para a gente. Todo mundo sem água aqui. Areal do Anum de Baixo está sem água. É o ouvinte, vá avisando aí a equipe da Embasa. É, a pessoa da Embasa aqui de Pirá. Bom dia, gostaria de saber quando começam as inscrições do Minha Casa Minha Vida e quais documentos são necessários. Nós, mães solteiras que moramos de aluguel, temos direito. É o que diz aqui nosso ouvinte, querendo saber quando haverá abertura das inscrições do Minha Casa Minha Vida aqui em Ipirá. E ela fala, né, com relação à documentação necessária, reforça que é mãe solteira, mora de aluguel e tem direito. Tem direito, sim, a, inclusive como prioridade ali do Minha Casa Minha Vida. Então cabe agora o pessoal da assistência social de Ipirá apresentar ali um cronograma para as inscrições do Minha Casa Minha Vida, se já iniciou esse processo de inscrições, se ainda não iniciou, qual é a previsão de início para as inscrições. A comunidade quer saber, a comunidade aguarda uma resposta da Secretaria de Assistência Social aqui de Ipirá. Vamos lá, tem mensagem de Paulo lá de Itatim. Fala, Paulo, bom dia. Bom dia, Marconi Macedo, meu patrão. E aí, tô curtindo um papo reto, só de boa, meu patrão, aqui em Itatim, só de boa. Trabalhando aí, curtindo um papo reto, é nóis, meu irmão. Fico por Deus aí. Uma terça-feira abençoada, por Deus aí. De uma seca, não esquecer de ninguém. É nóis, meu irmão. Fico por Deus aí. Uma terça-feira abençoada, por Deus aí. Muita benção. Maravilha, obrigado, Paulo. Agradecer a você e todos em Itatim, a Zete em Itatim também, ouvindo o programa Papo Reto. Obrigado, Zete, pelo carinho. Enfim, você, né, que mora aí em Itatim, está acompanhando, está ouvindo a Rádio Prefm, uma excelente manhã de terça-feira. Olha, tem aqui um questionamento, vem lá de Baixa Grande. Eu queria fazer uma denúncia, né? Uma denúncia aqui sobre os animais que estão na beira da estrada, na beira do Posto Brasil. É que a Prefeitura de Baixa Grande não toma providência sobre isso. Olha, mas será que o prefeito vai esperar morrer alguém ou acontecer um acidente para ele tomar providência? Ele não está vendo isso, é o que questiona o ouvinte lá de Baixa Grande. Fala que nas imediações ali do Posto Brasil, lá em Baixa Grande, tem animais soltos. E esses animais podem, né, causar ali um acidente, podem inclusive ceifar vidas. Ele pede, ele faz o questionamento à Prefeitura de Baixa Grande, né, para que o prefeito possa tomar alguma providência, né, se ele pode chamar ali equipe, né, da secretaria responsável para agir e retirar esses animais, ou se não for de competência da prefeitura, acionar quem de fato tem a competência para isso. Enfim, é o que pergunta e o que questiona nosso ouvinte lá de Baixa Grande. Seguindo o programa, papo reto para você até as 8 horas da manhã. Em nome de Aposentec, sua consultoria previdenciária, aposentadoria rural, auxílio doença e invalidez, LOAS. Praça Demildo Almeida, Praça dos Ligeirinhos, aqui em Pirá, número 102. Leve sua documentação e alcance a sua aposentadoria. Pois é, se você chegou a idade, né, a idade limite para se aposentar, você deve procurar a equipe da Aposentec aqui em Pirá, e lá você vai ter todas as orientações necessárias, né, com relação ali à documentação necessária para a sua aposentadoria. Então, já faz isso aí, tá? Vai vir aqui à cidade de Pirá, você que é de outro município, está acompanhando, precisa dessa orientação, precisa desse apoio para garantir a sua aposentadoria, então procure a equipe da Aposentec aqui em Pirá, na Praça Prefeito Ademildo Almeida, é a Praça dos Ligeirinhos aqui na cidade. Você vai lá, vai conversar com os técnicos da Aposentec. Farmácia Cerqueira, Avenida César Cabral, a entrega mais rápida da cidade. O telefone da Farmácia Cerqueira é o 75991918766. 75991918766, Farmácia Cerqueira. Medicamentos e perfumaria em geral. Eu falei Farmácia Cerqueira e Ipirai FM Runway 2025. Venha participar você também, é dia 14 de setembro aqui em Ipirá, largada da Praça Roberto Sintra, na Rádio Ipirá FM. Lembrando que no dia 12 de abril, neste sábado, acontece o treinão oficial de lançamento da Ipirá FM Runway 2025. Concentração às 5h30 da manhã e a largada às 6 horas da manhã. Sua participação é muito importante, então saiba aí, né? Vem aí aquele treinão especial, treinão oficial, lançamento da nossa Ipirá FM Runway 2025, aquele momento ali de corrida e caminhada, e você é o nosso convidado, nossa convidada a estar conosco aqui em Ipirá, na Praça Roberto Sintra, nesse treinão, tá bom? O treinão não precisa necessariamente você fazer a sua inscrição para o treinão, pode vir, pode participar à vontade, coloque aí a sua roupa de caminhada, a sua roupa de corrida, o seu tênis e venha para a Praça Roberto Sintra neste sábado para que você possa conhecer o percurso oficial da Rádio Ipirá FM, da Ipirá FM Runway. Você vai conhecer o percurso, já que o treino será feito no percurso oficial da corrida, e aí você nesse momento poderá fazer a sua inscrição. Lembrando que para fazer a inscrição é muito simples, basta você vir à Rádio Ipirá FM, não necessariamente lá no sábado, né, no dia do treinão, você pode vir hoje, pode vir amanhã, é só você dar um pulinho aqui na Rádio Ipirá FM, a nossa equipe está a postos, né, para que você faça também a sua inscrição na Ipirá FM Runway 2025, você vem aqui e vai fazer a inscrição, ou se preferir, pode fazer a sua inscrição no site Central da Corrida, tá bom? Acesse o site Central da Corrida e faça a sua inscrição. Olha, vai fechando aqui o nosso programa, né, Papo Reto de hoje. Amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã. Vem aí o programa Conexão Chapada. Continue na nossa audiência, continue acompanhando a Rádio Ipirá FM. Agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Já já eu volto no Conexão Chapada. Papo Reto. 104,1. Aqui o patrocinador anuncia e vende o seu produto. Coloque você também, a sua empresa, nesta vitrine. Porque a gente faz rádio pensando em você. Atenção, Ipirá e região. Marli, líder e consultora Tupperware, convida você para visitar sua exposição no Vila Empresarial, das 9 às 19 horas, até o dia 7 de maio. Na oportunidade, está promovendo a abertura de consórcio, com parcelamento em até 10 vezes. Aproveite e renove sua cozinha. Atende todo o território baiano. Ligue 75 99163 0513. E para você que busca oportunidade de trabalho ou plano de carreira, torne-se agora mesmo uma consultora de sucesso. Junte-se ao Grupo Destemidos com a líder Marli e conquiste sua independência financeira com a Tupperware Brasil. Save me now. Você sabia que pode economizar até 90% na conta de luz usando energia solar? Com energia solar você pode gerar a sua própria energia. E o melhor, parcelar em até 84 vezes. Procure a Cimas Energy, energia solar, e faça seu projeto. Praça José Leão de Santos, Ipirá. Telefone 75991386259. Taiucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. Taiucaroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas na pele. O Taiucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Taiucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer um AVC. Taiucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Tudo para a sua obra você vai encontrar. Bahia Materiais de Construção é o lugar. Bahia Materiais de Construção. Encontre tudo o que você precisa para a sua obra na Bahia Materiais de Construção, na Avenida Anísio Dutra 320, Ipirá, Bahia, próxima Motopel. Contate-nos pelo telefone ou WhatsApp 759-9191-2266. Siga-nos no Instagram, arroba Bahia Materiais, para ficar por dentro das novidades. Garanta qualidade e praticidade em seus projetos com Bahia Materiais de Construção. Bahia Materiais de Construção. Regularize sua empresa e evite multas na MediClin. Tem médico do trabalho de segunda a sexta-feira, preparada para realizar seus exames complementares, como admissional, periódico, atestado de saúde física e mental, retorno ao trabalho, mudanças de riscos, audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, acuidade visual, consulta clínica e muito mais na MediClin. Referência em saúde ocupacional, Praça Dr. Ademir de Almeida, Praça dos Engenheiros. Fone 75981093247. Saúde no trabalho é qualidade de vida. O calor tá demais? Então se liga nessa oferta refrescante no feirão de fábrica da Casas Freire. O climatizador Anvox com 40 litros de capacidade e super potência tá saindo por apenas 12 de 109,90 sem juros no cartão. E se precisar conservar os seus alimentos com eficiência, o freezer Freecom de 411 litros é a escolha certa. E o preço? Apenas 12 de 324,90 sem juros no cartão. Mas atenção, estoque limitado. Corre pra Casas Freire e aproveite o feirão de fábrica. O rádio não é somente esse aparelhinho que está sempre pronto para lhe fazer companhia. O rádio é muito mais que isso. Ele informa, diverte, educa, traz informações e vende a sua marca. E o resultado é muito mais que real. Com essas imensas abrangências, faz do rádio um dos principais veículos de comunicação, levando ao público confiança e credibilidade. O rádio todo mundo ouve, inclusive o consumidor. Anuncie no rádio. Quem anuncia se destaca e vende mais. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie no rádio. Solicite orçamento pelo fone zap 75-3254-1500 ou pelo e-mail contato@ipirafm.com.br. Aproveite para seguir o nosso Instagram, @ipirafm, e ficar por dentro das novidades. Ipirá FM. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos e para isso tem que ser tratada por profissionais competentes e que fazem a diferença. O Centro de Diagnósticos Santa Helena, pioneiro em serviços médicos hospitalares, conta com os mais qualificados especialistas: clínico geral, cardiologista, ginecologista, urologista, neurologista, gastroenterologista, dermatologista, endocrinologista, pneumologista, psiquiatra, psicólogo, pediatra, nutricionista, esteticista e otorrino. A ultrassonografia, que é um exame de imagem, é realizada por médicos especialistas com experiência e comprometimento. O laudo é imediato. Exames cardiológicos como eletrocardiograma, Holt e MAPA são realizados todos os dias. Agendamento na recepção da clínica ou pelos telefones 75-3254-1023 e 99115-50 5271, Centro de Diagnóstico Santa Helena, Praça São José, Ipirá. Atenção, Ipirá! A farmácia Ótima Opção é o destino certo para a saúde e cuidados pessoais, com uma seleção completa de medicamentos, produtos de higiene pessoal, beleza e conveniência. Tudo para o seu bem-estar, com farmacêuticos especializados que estão sempre prontos para aconselhá-lo sobre o melhor tratamento e medicamentos. Venha nos visitar na Avenida César Cabral, número 48, ou ligue para a gente, 759-9113-6031. Farmácia Ótima Opção, onde a sua saúde é a nossa maior prioridade. Atenção, atenção! Chegou, compre e retire na Center Móveis Eletros. Promoções imbatíveis e pagamento facilitado em 12 vezes sem juros. Só a Center faz esses preços. Rack de 1,80m, aparador com duas gavetas, mesa lateral. Rack de 1,90m com duas portas, mas corra. As ofertas são por tempo limitado. Venha aproveitar na Center Móveis Eletros. Office Car, autopeças e serviços, variedade de produtos e peças, os melhores preços em peças para veículos de passeio, utilitários e caminhões, com as melhores condições de pagamentos e ainda serviços mecânicos e troca de óleo. E para cuidar de ônibus e caminhões, visite a Trucão, Office Car Ipirá, lojas também em Baixa Grande e Itaberaba. Fones 75991485568 e 75991347348. CYC 324, Rádio Ipirá FM 104,1 MHz. Uma organização Almir Miranda. Ipirá FM, a rádio que toca o meu, o seu coração. ipirafm.com.br. No Brasil, no mundo, onde você estiver, a Ipirá FM vai até você. Ipirá FM, a rádio número 1 da Chapada, aonde você estiver, Ipirá. A partir de agora, no seu rádio Conexão Chapada. Notícias, músicas, entrevistas, prêmios e a sua participação ao vivo. Conexão Chapada. Compromisso com a verdade, porque se não fosse o Conexão, o povo não falava não. A Agora são 8 horas e 13 minutos, 8 e 13. Está no ar o programa Conexão Chapada, no oferecimento de Ótica Moreno, sua visão é nossa preocupação. Pomada Neymax, a pomada Neymax é campeã contra as dores, não aceite imitações. Compre já a sua pomada Neymax, grupo IDGPK, uma equipe médica de excelência, qualificada e comprometida em realizar diagnósticos precisos, alinhando conhecimento com equipamentos de alta tecnologia. Dr. Juan Carlos Contreras, Dr. Iruja Borges e Dr. Gustavo Kahn, há mais de 14 anos, fazendo a diferença na vida dos seus pacientes aqui em Pirá e em toda a região. Localizados na Avenida César Cabral, número 566, e o telefone é o 75992925312, 75992925312. Eu falei Grupo IDGPK aqui em Ipirá. Farmácia Cerqueira Popular, um novo conceito no segmento farmacêutico. Você conta com serviços farmacêuticos especializados, testes de glicemia, aferição de pressão e os preços mais populares em medicamentos. Além, é claro, do melhor atendimento. Farmácia Cerqueira Popular, saúde que cabe em seu bolso. Praça Roberto Sintra, ao lado da Visual Calçados. Chama na Farmácia Cerqueira Popular no WhatsApp. É o 75991571204. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira do seu programa Conexão Chapada. Mulheres recebem 20% a menos que homens no Brasil. Receita recebe mais de 9 milhões de declarações do imposto de renda. Consignado do INSS ultrapassa em 3,7 milhões o número total de beneficiários. Agora são 8 horas 17 minutos, 8 e 17, é hora de você ouvir as informações aqui no nosso programa Conexão Chapada. E agora eu já trago então a participação dele, Jorge Wellington, direto dos Estados Unidos, e ele traz um assunto internacional, matéria, o destaque, né, que está sendo discutido neste momento nos Estados Unidos, o principal assunto, é claro, aqui para você ouvir no programa Conexão Chapada. Então, muito bom dia para você, Jorge. Qual é esta informação que você compartilha com a nossa audiência? Bom dia, Marconi Macedo, ouvintes da Ipirá FM. do programa Conexão Chapada. Satisfação estar aqui com